Nós estamos estudando um livro que a maioria pensava que fosse um mistério, porque não queria estudar. Ah, essas coisas de Deus são muito chatas. Eu quero é badalação, oba, oba, pra cá. Mas acontece que os tempos estão chegados e ninguém mais tem sossego em nenhum lugar do mundo. Os homens tremiam diante da bomba atômica e hoje descobriram que a poluição já está fazendo o que a bomba atômica iria fazer lá na frente. Todo mundo está com problema de estômago, todo mundo está com problema de rins, está enxergando pouco, isso e aquilo, mas é poluição. Vamos ler lá a epístola constitucional do terceiro milênio, que mandamos aos jovens de boa vontade do mundo inteiro. O saudoso proclamador da religião de Deus, Alzira Zaru, chamava a atenção para esse perigo quando no Brasil ninguém falava ainda em poluição, nem sabia o que era. Ele dizia: virá uma época que só com a proteção de Deus mesmo, que o perigo estará no ar, entrando pelos poros. Alguns riram, mas é sempre assim. Quando você traz uma novidade, aqueles que estão acostumados ao ócio mental, intelectual, dizem: é melhor dar uma gargalhada aqui superior, vão pensar até que eu sou Sócrates, o Einstein, o Xenofonte, o Platão, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Buda, Confúcio, Lao Tse, vão pensar que eu sou desses camaradas. Olha o meu sorriso de desprezo para a plebe ignara. É sempre assim. Mas o sinete de que se traz uma coisa nova é quando existe essa reação. Que aquilo que o camarada já está acostumado no lesco-lesco todo dia. Já... E tudo isso estava profetizado neste livro. Porque a poluição material resulta da poluição moral e da poluição espiritual. Porque o camarada que pouco liga para o que acontece com o semelhante, ele vai poluir mesmo, porque ele quer ganhar dinheiro e está acabado. Ele pouco está se interessando, ele leva a família dele para um lugar que não esteja poluído e o resto que se dane. Por quê? Porque está poluído moral e espiritualmente. Não tem no coração a lei básica que leva a humanidade à sobrevivência constante, que é a lei do amor. Eu, quando falo em amor aqui, alguns riem, estão rindo da desgraça própria. Porque o amor é que sensibiliza o ser humano à convivência fraterna com o seu semelhante. Nenhum povo pode ser conduzido no porrete eternamente. O que é que eu ensino aqui? Façamos as pessoas copartícipes dos problemas, mostrando a elas que aquele probleminha afeta a vida delas e dos seus familiares, dos seus entes queridos, que todos nós estamos nesse foguete interplanetário chamado Terra, e o que acontece lá adiante explode aqui pertinho de nós. Enquanto isso, alguns querem ficar presos aos seus casulos ideológicos, científicos, quando todos nós temos que abrir o coração para com os outros, porque senão não vai sobrar ninguém para contar a história. Nem a vaca vai para o brejo, porque o brejo estará contaminado. Vejam a importância desse livro. Ele revela os mistérios de Deus para nós. Por isso é Apocalipse, chama-se Revelação. E neste final de ciclo ele se abre para a humanidade. E quem recebeu a chave foi a religião de Deus. Muito bem. Objetivo deste livro, Apocalipse, está lá: para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Isto é vital ao nosso conhecimento, porque são coisas que vão acontecer aos servos de Jesus na terra e a toda a humanidade também. Se acontecer à humanidade, vai acontecer também com aqueles que fazem parte da humanidade, mesmo sendo servos de Jesus, servidores do Cristo, só que com uma vantagem para aqueles que acompanham Jesus fielmente é que estarão alertados por sua palavra, que o Apocalipse não é o livro do desamor de Deus pela humanidade, como disse alguém aí. Não, é uma carta que Jesus mandou à terra por ordem de Deus, através de um dos seus anjos que o servem no mundo espiritual, para João na terra, para dizer a nós: olha pessoal, como a humanidade vai desse jeito que está aí, não quer seguir o caminho do amor, o que vem é a dor. Mas eu não tenho culpa disso, pois eu disse no evangelho, estando entre vós, que a cada um será dado de acordo com as suas obras, e a maioria de vós somente tendes procurado o caminho pior. Então o que vai acontecer isso aqui? Mas veja o que eu disse: na minha volta darei o mal para a humanidade. Não foi isso que eu disse? Darei a cada um de acordo com o quê? As suas obras. As suas obras. Portanto, Jesus não tem privilegiado. É justo. Quem são seus servos? Haverá privilegiados? Claro que não. Alguma restrição? Em benefício de quem o livro das profecias finais foi revelado? A algumas pessoas em particular? A alguma igreja privilegiada? A algum período de tempo especial para um grupo de privilegiados? Não. Absolutamente não. Mas a toda a igreja de Deus, em todo o tempo, enquanto alguns desses fatos anunciados estiverem ainda por serem cumpridos, por serem realizados. E aqui um comentário que eu destaquei do irmão Zarur, estudioso do livro das profecias finais. Estava esquecido o Apocalipse, até que ele foi para o rádio e botou a boca no mundo. Nós estamos dando continuidade a esse trabalho também na televisão e na imprensa em geral, porque tudo isso aqui vai para os jornais. Não é isso que vocês querem? Diz aqui o grande proclamador da religião de Deus, um homem destemido na hora de revelar a palavra de Deus para os homens que não querem escutar a palavra de Deus. Quer falar para aqueles que querem, não tem vantagem. Nós temos que ir aos que não querem, por isso, não forçá-lo, vai chegar lá e dizer. Depois vocês não vão afirmar que nós nos tememos ou que fomos preguiçosos. Não, nós estamos aqui dando um recado. O recado é este: Jesus está chegando. Mas vamos aqui à palavra de Alziro Zarur. A revelação não é para uma igreja em particular, é para toda a cristandade. E a luz do novo mandamento, depois de ser em espírito e verdade, portanto, a todas as criaturas de Deus. Por quê? Porque no princípio era o Verbo, de João Evangelista, nos versículos iniciais do Evangelho de Jesus, que ele redigiu. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele. Tudo que há foi feito por Ele, Cristo Jesus. Quer dizer então que foi Jesus que criou o planeta Terra? Claro, rapaz, claro que foi. Então por que ele deixa essa bagunça aí? Ué, você quer liberdade? Vive querendo liberdade e vem me dizer uma coisa dessa? É claro, está essa bagunça toda aí. Então vamos pedir a Jesus que venha com o chicote aqui, e ele vai dar um jeito nisso. Mas depois você não vai se queixar de ser escravo, hein? Porque ele nos deixa no planeta que criou, por ordem do Pai Celestial, ele nos deixa moralmente livres. Agora, não há um fato que você realize que não tenha consequência. Se o mundo está nessa bagunça, é porque os seres humanos são bagunceiros. Ah, mas ninguém me tinha dado essa explicação antes, mas agora nós estamos dando. Agradeça a religião de Deus que abriu seus olhos, hein? Você não cria seus filhos? Ah, crio. Enquanto eles são pequenos, você cuida deles, comida, ensino, educação e tudo, não é? É, claro, eu sou o pai deles. Mas depois de certa idade, você poderá continuar agindo assim? Ah, não, eles cresceram. Então eles vão tratar da sua vida com liberdade. Olha aí, se você acha que é assim, como é que você, com relação ao planeta Terra e Jesus, acha que tem que ser diferente? Que negócio é esse? Dois pesos e duas medidas? Assim Jesus nos prepara no mundo espiritual durante milhões de anos, milênios. Mas ele próprio disse que quando voltar com seus anjos e santos, ao toque da trombeta, dará a cada um de acordo com as suas obras. Portanto, não basta ter fé sem ter obras. A fé somente é egoísmo puro. Bem, agora nós vamos orar, porque assim como o saco vazio não se põe em pé, também espírito sem o alimento de que precisa, também em pé não fica. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus antes cantando Lá Vem Jesus. Sim, com Jesus.